DJ Tom Máximo. Estamos aqui no Caribe Show, mais uma sexta-feira, e dessa vez com a banda 007. E o homem do alô chega pra detonar sim no Caribe Show. Agora olha, olha dentro dos meus olhos, ver meu sofrimento, tanta desilusão. DJ Tom, olha mais uma vez, filha. Olha, olha de novo. Eu saí ferido. Oi. E até perdido em tanta confusão. Alô, Caribe Show! Só queria dar o meu amor, você não entendeu. Por você sou louco, apaixonado, você nem percebeu. DJ Tom, vem me dar o seu carinho, não me deixe assim tão só. Vem me dar o seu carinho, deixa assim tão só. Olha, meu coração bandido, só quero um motivo pra me fazer chorar. Olha, vem meu bem depressa, eu te preciso. Deixa eu abraçar aí a equipe Cai na Brecha. Já estão aqui com a gente. Um abraço pra vocês aqui do Tom. E aí? Só queria dar o meu amor, você não entendeu. DJ Tom, por você sou louco, apaixonado, você não. E amiga Nádia? E aí, Nádia? Vem me dar o seu carinho. Oi! Não me deixe assim tão só. Vem me dar o seu carinho, não me deixe assim tão só. Aline de Tu, toca mais uma na carroça. Ela vai faltar amor. Ela vai faltar. Só pra recordar. Daquele cara que mandou uma mensagem no zap zap daquela gata. Só que hoje ela deu S nele. Aí ele tá aqui, pediu uma cerveja, pediu um balde. Aí ele tá esperando a gata. E ela tá falando que tá se arrumando, pintando o cabelo, fazendo chapinha. Aí ele diz assim, ó: eu estou sozinho, esperando a festa acabar. Com ela preciso falar. Sobre o quê? Sobre o meu amor. O Frangina foi embora, é? Me deixando na solidão. Eu preciso, meu amigo Marcos, falar. Daiane Escócia está aqui com a gente. Para me tirar dessa paixão. Como é que é? Eu sei que a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Oi, oi, oi, oi, meu Deus, a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Ai, meu Deus! Ela volta! Iô, iô, iô, iô. Ela vai voltar, amor. Eu acho que não. Iô, iô, iô, iô. Ela vai voltar. Deixa eu abraçar aí também os nossos carroceiros. Nossa equipe Carroça é Festa, que estão aqui. Já firme e forte. E amanhã, bloco do é o lançamento aí do Abadá, do bloco do Chifrão. E eles vão sair peso. E domingo, domingo, o aniversário do Ademar Gonçalves, lá do Casota, vai estremecer Carroça e Príncipe Retrô. Meu Deus, a esperança ainda morreu. E já tem bônus aí na mão do maluquinho. Bora, maluquinho. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Meu Deus, Catileia, advogada, está aqui com a gente. Oi. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Índia. Ela vai voltar, amor. Eu acho que não. Alguém me diz uma, toca mais uma na carroça. Oh, música, meu Deus do céu. Pede pra ela. Pede pra ela. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, nos seus açoites. Meu amigo Chapa, isso aqui com a gente ao lado do Delano, aí dos Varejeiros. Bora, Delano! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. E aí, Dorival? A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó, luxuosamente chega pra vocês. Hoje, Caribe Show! E aí, vamos recordar assim, ó. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, os seus açoites, entregar meu corpo, fazer o você quer, mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar, a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar, mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar, a fantasia de amor com você, sonhando de eu te amar. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louco. Abraço o boi taxista, ele e o Pedrinho, isso aqui com a gente, abraço aqui do Tom. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor, quero você. E aí, Alex? Salamanha. E fica só me olhando, né? Não sai nada, aí ele fica vermelho, né, Alex? Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Amor e loucura, amor, amor. Sinto-me presente. Beto, isso aqui com a gente, ele minha amiga Rica, lá das Ricas da Saudade. São aqui com a gente, valeu. Além do dia. Pois me queima ardentemente. E ela tá na área, viu, Pantera? Ela tá na área. Quero você. Um longo beijo. E as feras. Pois me queima ardentemente. Um sentimento aceso. Meu amor, quero você. Meu amigo Marquinho Belém. Marquinhos, só na mana do Arana. Amor e loucura. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Está. Ainda ganho teu carinho. Vou te amar do jeito que me pede o coração. Tá no ar, tá no ar. Eu sinto teu perfume, meu caminho. Teu olhar. Meu amigo DJ Michel, né? Não pode dizer. Aqui com a gente. Após, o único que comanda a TF. Essa velha guarda. Tem minha pele vai colar. Pra mexer. Com amor incendiar. Nossos lençóis. Em minha boca eu guardo. E está a superação em aparelhagem, a carroça da saudade, a emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Deixa estar, ainda ganho teu carinho. Meu amigo Kleber, um abraço pra você aqui do Tom. Só na manha, né, rapaz? Do jeito que me pede o coração. Tá no ar. Sinto teu perfume, meu caminho. Teu olhar não pode disfarçar essa paixão. Teu corpo e minha pele vai colar. O amor incendiar nossos lençóis. Yeah! Em minha boca eu guardo teu suor. Molhado num desejo que há em nós. E aí, cabeludo? Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar. Amiga Jaque! E aí, Jaqueline? Eu só gosto de você. Um abraço aqui no Tom. Deixa estar, que tudo tem direto seu dos tempo Campos Marajoara para o mundo. Saber. A luxuosa carroça da saudade chegou. Assim como eu só gosto de você. Só pra recordar. Assim como você quer essa gata, diz aí. Me queres como amigo. Te quero tanto. Ô, música, meu Deus do céu. Não sou capaz de suportar. Te quero tanto. E aí, Neto? Só na mana. Acorda e vem comigo. Amigo Erlon Ribeiro. Enxu e o Emerson. E o Valdeir tá na área. E deixo o amor te iluminar sob meu manto. Estão aqui com a gente. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. Te quero. quero, amiga, te quero, amante, amor. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. Lúcio CDs. Te quero, amiga, te quero, amante, amor. Carroceiro Sem Fronteiras já na área. Chance aqui do Tom. Cadê o comandante? Deixo amor. Olha, não veio? Sob meu manto. Te liberta Deus. Hoje quem comanda é o Josias, é? Mas teu segredo eu te faço sonhar. É tão fácil ser feliz se encontrar. Olha só, maluquinho, dá um chega com o babo aí. Ditado que diz: ser feliz é saber se entregar. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. Te quero, amiga, te quero, amante, amor. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Deixa eu abraçar aí meu amigo Cabinho. Lá fora é tão... E a galera do rock é triste, aqui com a gente. Bora, Cabinho! Sem você ficar. Eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude. Mano da saudade, meu irmão. São aí já lançando bandeirão, as camisas. Tá um luxo. E nos travesseiros, seu perfume gostoso, ainda assim. Já já vou esquentar esse salão. Na cabeceira, sua foto sorrindo um pouco. DJ Tom. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Longos caminhos que tive de andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço tom, que eu tom, não pude tom, dar. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Que não vem. Meu amigo Dudu, Dudu aqui com a gente. Um abraço aí do seu grande amor. Mas com sua mãe, não tenho medo. Para Dudu, de meu bem, que não vem. Traz, traz, traz, traz. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. E vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Personagem, mas confesso que aparece aqui atrás, o Toninho, meu bem, urgente. Que não vem. Adriano, dá um chega aqui atrás e traz cerveja, dois baldes, pacote, tira gosto, traz tudo aqui pra trás, meu irmão. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não amo. E o jacarezinho, tá na já que eu não sou tão ruim. E as delícias! Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de DJ Tom. De tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Coro, coro, coro. Por você, já tem cedendo franjinha. Tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você. Alô! Tudo pra te ver feliz. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você? Luxuosas de luxo, baby, estão aqui também com a gente. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Então vem, vem, oh, oh, ser feliz. Vem, meu bem, vem, oh, oh, ser feliz. O meu mundo caiu quando você fugiu. Cheguei até a pensar que era Vamos chegar com o Lúcio. Estou errada, preciso de você. Atenção, garçonete Adriane. Não chega aqui com o Japa. Lembra da música? Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Você jurava que me amava. Eu não, nunca. Tudo aquilo era mentira. Só lembrança que. E ela vai dizer: não, não, não, meu amor. Não, não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não me deixe. Alô? Porque se lembra do tempo de colégio, né, minha filha? Diz aí! Eu sei que às vezes dói meu coração. Por que é que dói esse coração? Joguei pro alto uma paixão. Talvez. Talvez um dia volte a te encontrar. Já pensou tu encontra ele aqui? Pensei, queria te amar. Te lembra, vai! Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. E aquele gatinho? Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Tu lembra? Lembro os teus carinhos. Então canta, canta, canta aí, carinho! Eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te encontrar. Estou sofrendo, você pode compreender. tem mulher que escutou essa, abriu logo um pacote de cerveja. Estou sofrendo. Diz aí, filha. Do máximo tocando aqui no Caribe Show. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e aí, não deu certo. Aquela pessoa que não acreditou, canta aí, vai. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que sabia. Eu quero escutar aí bem alto você cantando pra aquela pessoa que não te deu valor. Diz aí, vai. Você me perdeu. Canta, Karina. Lúcio CDs. Amigo Ed aqui do Palio Mil Grau e a Mary Mota e a Manu e a Cris. Mas vou encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber que perdeu. Músicas que no passado alcançam. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, verdade.

só pra ela, é só dela, é só dela. E vai dançando, e vai dançando, bora dançar, bora dançar. Dança o nosso brega para esse que eu tô máximo tocando, tocando, tocando, Caribe Show. Chama, chama que ele vem! Vem, vem dançando! gingado, vem fazendo caqueado. Na carroça da saudade, você faz o gingado. Conto o Máximo Franjinha e o DJ Toninho. Na carroça da saudade, você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa, vem curtir. Meu amigo Fernando da Segura, tá na área. A carroça é festa, vem curtir. A carroça é festa. DJ Júnior Show. A carroça da saudade é uma emoção para sempre. DJ Tom Máximo vai tocar no coração da gente. Hoje dá pra perceber que tem muito homem que tá dando uma forra pra patroa hoje, né? E também tem muita mulher hoje que tá pagando tudo pro homem de verdade aí. Já vi umas e outras ali no bar comprando pacote de cerveja pro cara, né? Aí ela me olha e fala: jamais eu vou comprar cerveja pra esse homem. Pois é, né? Mas quem tá com a carteira é você, né, filha? Então se você quiser aquela pessoa que você escolheu pra amar o resto da sua vida, tá ficando difícil, né? Bem difícil. E ele tá na área! Meu amigo Márcio da Banda Os Brothers! Canta aí! Com amor eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração. E aí, Anjo Negro? Tá andando. Como eu me sinto, não aguento. Com amor eu não entendo isso. Falamos aí em nome de Chute Certo! Não aguento. Fechado com o Tom! Não aguento, andando. RW Multimarcas, fechado com o Tom. Amor, eu não entendo isso. Maricotinha, fechado com o Tom Máximo. Cê tá tornando difícil. O Tique tá querida também, fechado com o homem tá do amor. Tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Pensando bem, você se... Essa inspirada do riso. Mas a sua história não vai acabar bem. Quando é que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Daria! Tanto que eu te dei, em ti confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Fica aí, José! Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz um corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Fala, bebê! Oh,

cada história nessa carroça. Tem cada história nessa carroça que eu vou te contar. Tem homem que deixa a mulher mandar nele, viu, Josias? Conheço uns e outros aí, ó. Esse homem, ele diz assim, ó. Não me mande embora, não estás teu amante. Mulher Cíntia! Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Meu amigo Wellington, lá dos potentes. Você vem comigo, está aqui comigo. Vem ou por mão. Ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Não me mande embora, não sei se é seu amante. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Você vai comigo por bem ou por mal. Ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro o bicho, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua bebida, sua roupa, seu carro e sua comida. Mais uma aqui, José. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Essa aqui na época, tem que tirar o chapéu. Carroça da Saudade, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.